0, sono già teria pop. Sto cercando qualsiasi agora aqui, 1 minuto, vai. Sì, scusa, grazie. Chi sta pronto a copiare o... avviamo che mi ha preso uno zero? Na perícia circuito, decola da 28 com curva direita na saída da ROM, transição Melim. Aciona 5015 e controle 19 decimal 35. Ciente, pioneiro 01. Mantenha nível 050. Mantenha, pioneiro 01. Transponder 5015, controle Salvador 5935. Para a Avianca Brasil 6310. Correto, chame para o puxa acionar. Chamar para o puxa acionar, 6310. Tráfego Salvador, boa noite, Tan 3662, gente do Atisa, suscrito para cópia. 3662, 370 Natal, aguarde cópia. Guardando a sua escuta, 3662. 1509, reassuma a navegação, foi na proa de Cari, desse mantém a nível 040, pioneiro 01. Fazer para 150 para discar e parão. 040. De 40 no 330, no 4 minutos para o cruzamento. É um 360, vai de cópia. Nossa, escuta. Sala do 4071 para o táxi. Estamos com 90 bod, 5 horas e 15 de autonomia, alternando com fim. Gente, está livre o táxi via Juliette Alfa e até o ponto de espera na Gulf, pista 28, chama a torre 18 mesmo, quando lá. Filmativo, autorizado então táxi para o 4071. E o Juliette Alfa, até o ponto de espera da Golf. Quando pronto, 186, azul 4071. Obrigado, boa noite. Alô, Avianca Brasil 6310, gate 01 para o puxa acionamento. Desa para 2000 pés, reporte estabilizado, Oscar Golf Kilo. Golf Kilo, vai chamar estabilizado. Ao final da 28. Pioneiro 01, reautorizado, 3000 pés, ajustando 0 no 5. 3000 pés, pioneiro 01. Desse mantém a nível 050. 050. Golf Kilo para sequenciamento, curva esquerda pro A 040, Oscar Golf Kilo, limitado pelo curso localizador. Golf Kilo, esquerda 040, limitado pelo lock, Golf Kilo. Pioneiro 01, para sequenciamento, curva esquerda, pro A 060, limitado pelo curso do localizador, pioneiro 01. Claro, Pro A0 limitado pelo LOC. Primeiro 01, mantendo atingido, mantém 3 mil. Sim. Estabilizado até 3152. Da 3152, completo sinal ILS da 28, torre 118, décimo 6. 1186 até 3152, boa noite. Salvador, boa noite, até 3152, passando externo, baixado, travado, visual. Na 3152, avistado, pouso autorizado, pista 28, 210 graus, 14 mais. Ok, 210 com 14, pouso autorizado, até 3152. Forma justa no 0 no 4. 1 no 0 no 4, sim, até 3152. Redução para aproximação para o localizador, curva esquerda, proa 340, reporte estabilizado ou visual com a pista, acho que Golf Kilo. Golf Kilo, esquerda, 340. Sim, a 310 está ali no táxi direito, via Alfa até a Golf, no ponto de espera, torre 186. Viu à direita, via Alfa e Golf, ponto de espera 186. Uma boa noite, bom final de semana, senhor. Já pelo que eu precede, está a 7 milhas à sua frente, mantendo o grau de speed de 1 no 3 0, nós é um Arbojatan. Outro quilo. Sou Salvador, 3662, poderia iniciar o pushback aguardando o escuta para a cópia? Ponto de espera 28 azul. Afirmativo, mandei ponto de espera 4 0. Natal no nível 370, decola da pista 28 na aerovia Tejulo 10. Decola da pista 28 com curva à direita na saída Aron, transição Zipar. Aciona 5020 e o controle 19.35. TAN 3662 está autorizado. 370 pela Ampere do Luno 0, decolando a 28, curva direita, Aron Zipar 5020, o transponder 1935, controle. Estimativo, chame. Está livre, puxa acionar no 7, chama para o táxi. Chama lá para o táxi. Depois tem que dar pouso na 28? Se possível, já modifica e prossegue para a 1 no 7, se possível com a base pela esquerda. Autorizado então, mantenha-se na contra, na contra-venda 28 e é bom tirando base para a final da 1 no 7. Golf Kilo, vai chamar de base para a final da 1 no 7. Azul 4071, autorizado a linha e manter a pista 28. Ele mantém a 28, 4071. Avianco, o Chanek está taxando pela Alfa. Depois ingressa aí à direita via Alfa e chame antes da Juliette. Ok, dá passagem para a nave da Avianca. Após, reporta antes da Juliette e Alfa. 3252. 1-2-6-8-9. Aqui, por favor, 3152. Gente, andando um pouco à frente, 3252. Tá 9401. Já tá caso aluno, aguarde conta, eu estou checando aqui o seu plano com o Recife, ok? O ONU, redução para aproximação, para o localizador, curva esquerda, para o A345, Pioneiro 01. 345 reduzindo. Vai dar uma nadinha. Posso prosseguir na contra, contra o Venta 28, prosseguindo para sinal da ONU 7. 7, 4, 0, 7, 1. Golf Kilo, atento para a nave que está decolando a 28. O Oscar Golf Kilo. Golf Kilo. Está acompanhado. Na prova de Cari, desça para 2000 pés, ajuste 1 no 0, no 4. Autorizado ILS do Luda 28. Reduz a velocidade para 1 no 8, 0 nós, Gol 398. Retorna pro Edicare, descendo a 020, autorizado ILS, reportagem estabilizado 9094 na Júlia. Vai manter a proa mais 11 milhas, o Golo 398, para perder o título. Sim. Peso número 4, decola a pista 28 com curva à esquerda, na saída Gole, Val e depois Crate. Aciona o código 5021 e o controle 19.35. Galeão 360, autorizado pela Brasilona 428, a pista esquerda após Gole, Evon, Krat 5021 no transponder e 19.35 ao controle de saída, tá 9401. Correto, chame para o push e acionar. Espera. Azul 4071, contato radar na decolagem, subiu nível 300 na saída Gole. 300 na Gole. Na Perusk 58, decola da pista 28 com curva esquerda na saída Gole, Eval e depois Gonza. Aciona o código 5022 e o controle de alavanca 35. Aguarde instruções para o pouso. Informa ajuste no 04. Aguardando instruções, Janeiro Verona. Estou em Salvador, muito boa noite. Avianca Brasil 6310 no ponto de espera pronto. Mantenha o ponto de espera da 28. Vai manter da 28. Nós vamos seguir o ponto autorizado na 17, 210 graus, 3 nós. Vou seguir, livre pouso no 7. 3 horas, Fortaleza. Consigo para ver? 087. O livre táxi vai entrar primeiro à direita em via pátio 3 e depois na final do pátio 3 à esquerda aqui, no direita alfa até o ponto de esperar na Golf. Chama a torre aí na Golf, 18.6. Delta pátio 3, sino alfa, camarada da Golf, 3.62. É, delta não, direita, que é direita é pátio 3. Direita, pátio 3, alto, gol, 3.62, observe a aeronave da companhia que está taxiando e vai entrar no pátio 3. Assim que ela liberar a passagem pela Juliette, ingresso à esquerda, ponto 9. Ok, dá passagem pela nave da companhia, depois para o sector 9, 3.152. Se quiser, a gente pode sair lá pela Alfa, não tem problema não. 2.0 graus com 11 nós. Com livre pouso, Pioneiro 01. Quilo Solos 25, direita 75, frequência livre. Quilo, graças a Deus. Estacionamento 1-0. 1-0 está autorizado, chama para o táxi. Está na faixa, 9-4-1. Puxa, né, acionamento R767-27-4. E o 4 está autorizado, chama para o táxi. Livre, pista 2-2-6-7-2-7. 2-1-5-2, portão 9, observando a aeronave da companhia no 10 que está fazendo pushback. Não deve interferir no seu ali, porque ela libera após o seu box, ok? Afirmativo, ela prossegue para o 9, sente da aeronave da companhia fazendo pushback no 10, 3152. Salvador, boa noite, UTAM 3858 para Fortaleza, 370. Ok, 6858, Fortaleza 370, aguarde cópia, ajuste no 014. Aí da seria Dolph? Para Fortaleza, Momo Frote, aliás, Momo Frote. Ok, Momo Frote para o Zulu 19, obrigado. Solo 28, livre primeira direita no pátio militar, frequência livre estacionada. Livre direita para o pátio militar, janeiro 010. Azul 4071, chame Centro Recife, 1288. Alterne 13625. 288-1-2375. Secundária 13325, Azul 4071. 0-7-1. 9 a bordo, tá livre o táxi. Via Juliette, alça até o ponto de espera da pista 28 na Gulf. Chama 18-6 Torre Lá. Alfa, ponto de abertura de agosto, 286, tá 9401. Estabilizar o localizador, Guana 398. Bom, 398, completo sinal LO, chame Torre 118, décimo 6. 1986. Tá solo voltando? 3150 ou 3858, ó? 3858, Fortaleza. Por favor. Em qual é o horário previsto do seu plano aí de saída? Bom, amigo, foi meio adiantado, desculpa, é o 00, perdão. Confirme? É o 00, tá adiantadão aí, obrigado, desculpa, amigo. Isso é porque realmente tem meia hora, geralmente daqui pra frente ele deve aparecer a qualquer momento aqui do lado. Mas se tiver na escuta aí, eu chamo agora. Ok, obrigado, desculpa novamente, eu não vi aqui o relógio. Paulo, Webjet 6727, estacionado com POB de 1-48, autonomia de 3 horas, alternando Guarulhos, pronto para o táxi. Tá ali o táxi à direita, na Índia, depois Alfa, vai seguir a aeronave da TAM, que já vai entrar na Alfa logo em seguida também. Como número 2 vai chamar lá, o número 2 do táxi, vai chamar a torre 18-6 no ponto de espera da Golf. Ok, Índia, Alfa, seguindo a aeronave da TAM, no ponto de espera 18-6, Aviat 6727, uma boa noite. Matangueco, hotel Golf, contato radar 65 milhas nordeste de Salvador, mantenha nível 040, reporte no ideal de descida, Eco, hotel Golf. pushback acionamento. 4558, tá livre, puxa, acionar a chamada tag. Chamarena. Já chega da Cardes para nível 050. 050, 50, chegar na Cardes. Salvador, boa noite, está 3662. Ali mantém. Ali mantém, 62. Solo aos 33, livre esquerda, e chame o solo em 1-2-1-9 antes de ingressar na alfa. A Bianca B-1-0 está cruzando 075. Autorizaria Belim? Aguarde coordenação, a Bianca 6310. Obrigado. Muito táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, 398. Presente direto Aracaju, a Bianca 6310. 28, 230 graus com 10 nós. 3662, autorizado decolagem da 28. Temos chuva leve sobre o aeródromo, pista molhada, Webjet 6048. Gente, obrigado, 6048. E ele mantém? Ele mantém, eu tô na 9401. Ali mantém. Após a rolagem, ali mantém. Objeto 6727. Informou que a chuva leve sobre o aeródromo. Desça para o 030. Reporte visual para prosseguir o 97 ou prosseguindo para 28, é quanto eu gosto. Gente, olha o 030, vai reportar com a nova visual para o 97, é quanto eu gosto. Controle Salvador 3662, decolou. 662, saída Aron Zipá, suba 370. Aron Zipá, direto 370, 3662. Contra a saúde, autorizaria Zipar para o 3662? Guarde coordenação 6748, está para o ideal da presente, corrigindo, está 3662, qual é para o ideal da presente? Ideal da presente seria 045. Vou coordenar com o Recife, só uma nota. Tá. Boa noite, até. 360 no Divino, Canadá. Reporte Gildes, Alcântara, Brasília, 1242. Tá 3662, inicialmente voo com proa 0 no 0. E após passar o nível 130, voa na proa de Zipatron 3662. Proa 0 no 0, após cruzar 130, voa de Zipatron 3662. 35. Xanami 401, Xanagó Controle 6935, decolagem 37. Boa noite. Salvador, Xanagó 401. Xanagó 401, contato radar, suba ao 360, saída agora. 360, agora, Xanagó 401. Xanagó 6310, controle. Fugir na Avianca, 6310, controle. Avianca 6310 na escuta do controle. Liga, aeronave. Sem identificação, câmera do vigilante radar 360. Reporte em Rio de Janeiro, Brasília, 1-2-4-2-4. Decolar 28, 240 graus com 8 nós. Livre decolagem, leve 6727. Chama agora Recife no 2685, alterna 2545. 2545. Prossiga 3662, escuta. Recife no 2685, alterna 2545. 2085, 2545, será bom trabalho. Quem chama? Segura o táxi em frente via Juliette, depois a direita, Alfa, até Ponte Espera na Golf, chama a torre 18.6 no Ponte Espera. Juliette, Alfa 18.6, 3455. Jet 6727, decolar 239, controle em 1 no 9, decimal 35, morro. 9.35, obrigado. Web 6727, boa noite. 6727, subo 340, saída gole. 401, chame Recife, 1288, alterna 3325. 288332.